Salve, salve, coelhada! Decadentes número 439, numa semana em que a gente teve um empate, né? Jogando fora com a Chapecoense, talvez para a alegria do Alê, que a propósito fez um bom jogo. Mas nós vamos falar mais disso aqui nesse programa de hoje. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre, quase os culpados de sempre, porque depois de semana passada, menino Rolon tapar o buraco do Thales, hoje ele está tapando o buraco de Lucas Deleucas. Dê seu boa noite, Rolon. Boa noite a todos, uma semana que a gente teve boas notícias, né? Prestação de contas com o nosso fluxo de caixa positivo, apesar do prejuízo contábil, mas a gente vê que pelo menos alguma coisa boa a gente tem nos números do clube. E agora faltam 57 pontos. Estamos quase lá. Eita, é isso aí. Tem que ter pensamento positivo. Ele, que durante o jogo de ontem, no segundo gol que tomamos, eu só pensava na participação dele aqui nesse programa. Felipe Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite. Vocês pensando na minha participação, eu só pensando na participação do nosso glorioso ouvinte e fã-clube do Dalberson. Quero saber se ele vai participar hoje, porque não é nada, ontem nos custou mais 2 pontos, uma falha do nosso queridíssimo goleiro, né? Que coisa triste, sabe? Quando na falha do goleiro eu falei assim, e amanhã Felipe Deleucas vai brilhar. E por último, ele, mas jamais em último lugar, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite. Fala, turma, boa noite. Bem-vindo de volta, Rolonzinho. Mas algumas considerações já. Semana passada eu participei, né? Semana passada foi show de Bruce Dickinson no domingo, a gente adiou o programa para segunda-feira, né? Talvez... Você tem razão, hein, Romeu? Não, talvez essa sua mudança de direcionamento aí, né? Que eu fui cercado e não posso... Cerceado, que é a palavra mais chique, eu não posso falar muita coisa sobre. Então eu prefiro me abster de qualquer comentário sobre essa questão política. Calúnias. Né? Porque aqui não é um programa de política, aqui é um programa sobre o América. Né? Igual o Sérgio tem América Histórias, a gente tem América e Bobagens, que é o Decadentes. Vamos lá. Ontem a gente teve terceiro jogo nosso na Série B. Né? Um campo que sofreu muito com a chuva, o campo estava bem lameado. Mas a gente tem... A primeira coisa ótima do jogo de ontem foi o Benítez ter terminado o jogo. O Benítez começou jogando e terminou jogando. Bom, o Cauã mudou muito pouco no time, na verdade, absolutamente nada do último jogo para esse. Mas algumas coisas têm que ser consideradas aí. O Série B é pegado, Série B é muito mais... A técnica ali é menor, então o jogo é muito mais pesado. E alguns jogadores estão sentindo muito isso aí. Um deles é o Juninho, que eu sei que é ídolo de muitos, mas tá na hora dele ir pro banco, tá na hora dele dar uma descansada, porque ontem ele fez uma partida abaixo da crítica, uma partida horrorosa. Ele deu sorte, mais uma vez, do Dalberson tomar aquele peru horroroso, por isso ele não é o Colatina e sim o Dalberson, o meu voto, óbvio, né? Mas um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo que o América não deu um chute a gol, a própria Chapecoense, mesmo com pequeno domínio, não ofereceu grande perigo ao América. Foi um primeiro tempo feio, horroroso. E aí veio o segundo tempo, que a gente, mais uma vez, a nossa defesa entregou a paçoca. Para mim, falha ali, um pouco de falha do Ricardo Silva, que eu acho que ficou meio parado no lance, não entendeu o que estava acontecendo. Tomamos um gol, e aí vem o peru do Dalberson, que a gente tem que falar muito sobre isso. Talvez o Felipe, que é goleiro e tem mais embasamento e gosta mais de falar sobre goleiros, talvez ele fale até melhor do que eu. Mas uma coisa é certa, a gente não pode cometer o mesmo erro que a gente cometeu em 2023, ficar dependente de goleiros horrorosos que nos levaram à segunda divisão. Então, nós estamos em maio, há tempo de corrigir a rota ainda, dar uma chance para outro goleiro. Não seja o Jori, pelo amor de Deus, ninguém me aguenta mais Jori, mas o Dalberson já falhou no Mineiro, e agora falhou num lance bizarro dele aí no Amistoso, ele também falha, e agora falhou ontem também. Então, assim, precisa treinar mais, precisa fazer goleiro do América, não pode vacilar igual ele tá vacilando, não. A gente viu isso no ano passado, o que aconteceu, que a gente foi a defesa mais vazada da história. Não tô, óbvio, não tô falando que vai ser a mesma coisa, mas vamos corrigir a rota antes que o avião caia, né? Tomamos o segundo gol, quando a gente achou que estava tudo perdido, finalmente o Cauã fez boas mexidas, colocou o Adson e o Moisés, e aí mudou a chave do time. Nós fizemos... Felipe Azevedo, pela idade, teve que sair para entrar do Fabinho. No primeiro lance do Adson, ele já mostrou porque que ele é uma das nossas grandes promessas do América, mas que precisa colocar a cabeça no lugar, porque futebol é muito rápido. Então, se ele... Às vezes ele tá achando, ele tem que pegar exemplos igual tem lá um dos Inhos, né, do América, achou que era muito grande, foi pro Grêmio, nem banco tomou lá. Então é bom ficar esperto, é bom pegar uma casca primeiro para depois achar que é o Maradona, tá? Mas uma boa jogada dele, ele encontrou o Fabinho fez o gol, entramos pro jogo, aí num escanteio, o Benítez bateu muito bem o escanteio, a bola sobrou pro Moisés, que encheu o pé, primeiro gol do Moisés na volta, e que gol importante. E nós fomos para cima. Eu queria muito que a gente tivesse ganho aquele jogo de ontem por um motivo, por um sujeito, o goleiro da Chapecoense. Mas dois motivos, eu não gosto da Chapecoense. E agora eles conseguiram contratar um goleiro que não me passa que fez fez grande história no América, mas foi apagada por comportamentos que não são de um postulante a ídolo, né? Então, enfim, trouxemos um ponto Chapecó. Não nos distanciamos tanto ainda do G4, mas caímos posições. Então, assim, tem que repensar alguma coisa, principalmente o nosso setor defensivo. Mais uma vez foi nosso calcanhar de Aquiles. Lembrando que o setor defensivo não são só os dois zagueiros e o goleiro. É os dois zagueiros, os dois laterais, o goleiro e a turma do meio de campo. E se a gente tiver que jogar com Benítez e Juninho, e o Juninho ir igual um louco para frente e ficar o Benítez na posição de marcar, com o Alê sendo o primeiro marcador, isso não tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Sendo que a gente tem no banco dois jogadores que eu acho que fazem melhor a posição ali de volante do que o Alê, que é o Alisson, e aquele outro menino, Felipe Amaral, alguma coisa assim. Então é isso. Pontinho, pelas circunstâncias do jogo, pelo gramado, por tudo, um ponto a ser comemorado. Mas vamos tirar lições desse jogo, principalmente no gol. Beleza? É isso. Beleza. Eu achei que foram dois tempos muito diferentes um do outro, né? O segundo tempo eu gostei, mas o primeiro tempo é aquele América que a gente não quer ver de jeito nenhum, né? Lento, bola custando a chegar ao ataque. Acho que a gente não chutou nenhum ao gol, talvez, no primeiro tempo. Rolou, você gostou do jogo? Gostei de 40 minutos do jogo. Depois que deu uma ligada, parece que eles voltaram um pouco melhor, mas nós temos que comentar, né? Não pode mudar o time antes dos 20 minutos, não. Tem que esperar os 20 minutos do segundo tempo para mudar o time, não pode voltar já mexido do vestiário nem nada, porque não faz sentido nenhum. O time perdidinho e não teve nenhuma mudança no intervalo, e a gente viu que na hora que mudou o time, deu tudo certo. Melhorou milagrosamente. Eu também achei. Eu achei que o time... ficou claro que ficou mais ligado em determinado momento do jogo, mas precisou tomar dois gols para isso, né? Isso aí é que não dá para ser. Eu já estava esperando o Cavicchioli manter aquela média dele de 3 gols por jogo, famosa. Pô, aí é difícil, hein? Felipe Deleucas, me fala uma coisa, meu filho. Eu sei, como me diz o menino Thales, você está com o gogó inchado aqui querendo falar do Dalberson, mas antes do Dalberson, o que você achou do meio-campo? Antes e depois da mexida. É o que a gente vem falando já desse Campeonato Mineiro, que esse meio campo é difícil de funcionar com as peças que tá. Porque o Benítez, enquanto ele tem perna, ele não tem ninguém que conseguiu jogar do lado dele. E aí fica muito previsível. O Matheus Henrique tem um pouco mais de qualidade, tem que ficar preso lá atrás pro Jacaré ter a liberdade toda. O Jacaré... não funciona, o Juninho que cai por ali também não funciona, então o Benítez fica tentando criar o jogo sozinho, fica muito mais fácil você marcar. E aí a gente não conseguiu criar nada, a gente foi conseguir criar alguma coisa, exatamente quando saiu o Juninho, entrou o Moisés, que também tem um passe muito mais qualificado, aí você tem duas peças para conseguir articular, e quando saiu o Jacaré, entrou o Watson, que também tem muito mais condição de construir jogadas, né? Não à toa, ele já, logo no início, já conseguiu fazer a jogada do primeiro gol, né? Então... eu não escutei a entrevista do Cauã, confesso, mas ele elogiou o Adson após isso. Essa partida eu acho que devia meio que colocar aquela dúvida na cabeça dele para ver se ele começa a próxima partida já com Moisés e Adson no lugar de Juninho e Jacaré. Algo que eu não acho que vai acontecer. Mas não, Decabito, você falou um nome aí que você de coração, eu até tinha esquecido que ele estava em campo, Jacaré. Nossa, que partida medíocre. Desculpa, continue. Não, mas era isso que eu tinha falado. Não faz sentido. Até o Roland falou que gostou 40 minutos de partida, eu acho que tava trazer para 30, porque o time só melhorou depois das substituições com 20 minutos no segundo tempo. E assim, e aí não dá para entender, porque o time não jogou nada no primeiro tempo. Ok, ele não quis queimar ninguém, mexer no intervalo, beleza, mas o time continuou sem fazer nada no começo do segundo tempo. Ele esperou até dar 20 minutos, 2-0, ou seja, quase tudo perdido, para conseguir mexer e fazer o time jogar alguma coisa. E realmente, quando ele colocou peças melhores aquele time em campo, o time criou coisas, ainda que nem tanto. A gente não conseguiu fazer o Cavicchioli manter a média dele, porque ele só chutou 3 bolas no gol. E uma foi um escanteio que tentou ter uma cobrança olímpica, né? Então foi uma defesa não tão difícil assim. Mas de resto, não, ele não trabalhou assim. Ele fez uma defesa que foi no lance do escanteio, que foi direto pro gol. As outras duas que foram, entraram. Faltou a gente. O Lúcio Melo fez aqui, ó, não entendi o Jacaré ontem. O campo tava um pântano e o Réptil não fez nada. O campo tava ruim, hein? Pura água ontem. Bola parando toda hora, drenagem horrorosa, hein? Por isso que eu já vou adiantar o meu voto do Série B, a rouparia do América, porque usar uniforme branco num campo de barro, vão ter trabalho. É, realmente. Teve uma hora lá que o Benítez foi bater um escanteio, foi fazer um ajudante escanteio lá, que a roupa dele tava cinza, coitado. Ele tava parecendo aquela roupa de goleiro cinza que a gente teve uns anos atrás aí. Bom, menino Thales, você falou aí sobre o nosso ataque. Hoje, quem você acharia... Você é da linha que pensa que a gente deveria mudar para um 4-4-2... Ou você acha que dá para manter um 4-3-3 e quais seriam esses três? Vamos lá, João. Primeiro que assim, sua cabeça está muito focada em outros assuntos que não é o decadente. Mais uma vez, no último programa eu falei que eu quero 4-4-2, né? Eu sei, por isso eu estou te perguntando, rapaz. Mas eu repito, eu estou aqui para repetir as coisas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Ai. Tá? E sua cana está dando desfoque aí. E não adianta ficar bravo, não. E outra coisa, você cortou o cabelo, pinteia ele, né? Porque tá foda. Qual que era a pergunta mesmo? Do 4-4-2 e quem seria o 4-4-2? Eu esqueci quem era o 4-4-2. Quem que você colocaria no 4-4-2 hoje? Cara, uai. Eu acho que, assim, é o... Pra mim, eu, na verdade, eu não entendo porque que o Brenner sumiu, cara. O Brenner, a gente não sabe. Não sabe mais nada do Brenner. Sumiu. Ninguém vê mais. Mas eu acho um dos filhos gêmeos dele, semana passada. Ah, então é 10 dias que ele tem De licença paternidade. Porra, até onde eu sei são 5 dias. Mas ok, já que é gêmeos, deve ser 10 dias, né? Cara, não sei. Mas já que a gente não tem outro centroavante, é Renato Marques. E para o primeiro tempo, eu iria de Azevedo. E o meio de campo, está muito claro ali o que é. Ué. Adianta o Ale para a posição do Juninho, entra com o Felipe Amaral ou com o Alisson, talvez o Alisson tenha um passe melhor, então o Alisson. Ali é Moisés, Ale e Benítez com o Felipe Amaral. E outra coisa, eu também mudaria a zaga, eu tiraria o Éder e colocava o Júlio. É esse meu time ideal. Então tá bom, deixa eu ler uns comentários aqui. Cuba Knights, Jair e amigos, boa noite. É exemplo do futebol feminino que vem muito bem. Amanhã estaremos lá. Vamos tentar divulgar esse futsal do América. Acho estranho que o América coloque o nome da instituição nesses projetos, mas depois nem divulga. Assim como eu, tenho certeza que vários americanos gostam de futsal e adorariam prestigiar. Mas o campeonato começa quando? Não falaram mais nada. Queria ir. Nós vamos falar aqui no Esporte Especializado, Cuba Knights. Pode aguardar aí que a gente vai dar o caminho das pedras aí. Arthur Mendes, salve decadentes, empate com sabor de vitória, Adson pedindo passagem nesse time do Cauã, Moisés voltando aos poucos também cabe nesse meio, Vinícius já tem condições, e o que aconteceu com o Brenner? Brenner está lesionado, tá? Por isso que ele não está sendo escalado aí, parece que é tornozelo, alguma coisa assim. O Fernando Magalhães, o pessoal está comentando aqui sobre cornetar Mendes e torcer mais, o Fernando está falando sobre torcer. Saulo Prata também está falando que também sempre fez isso. Luiz Alberto está aqui falando isso aí. Já vi comentários dizendo que a América vai cair. Não rola mesmo. Zé Flávio Moreira dando boa noite. Alberto Boechat. Está dando aqui um fora Éder, Ale Juninho. Lucas Pousa está aqui com a gente. Salve, salve, seus Adsons. Demais está aqui com a gente também. Pessoal, acompanha lá o canal do B+, viu? Sempre conteúdo de qualidade do América. Vale a pena demais. Evandro Ferreira está aqui com a gente. Boa noite do Americano. Evandro de Santo André. Opa, bem-vindo, Evandro. Show de bola. Vanderlei Lima. Boa noite, Thales, Nação Americana. Diego Henrique. Salve, Nação Americana. Uma partida horrível, na minha opinião, e um resultado muito ruim. Ficou nítido nossa falta de repertório de jogadas e a insistência nos cruzamentos infrutíferos. Roilson Isidoro, eu ainda confio no Dalberson, quero ver o Watson de titular e quero testar um volante de verdade no meio de campo. Eu vou nessa linha, eu acho que tanto o Watson quanto o Alisson são dois caras que têm tudo para engolir um desses caras aí, né? Alguém vai ter que sair para eles entrarem, porque eles estão mostrando serviço, né? Pois é, tanto um quanto o que me surpreende é que a gente ficou cruzando bola na área, a gente não tem um cabeceador, e quando a gente tem um cabeceador, a gente não cruza na área. Ou seja, a gente segue todo invertido. Quando o Brenner estava, ele tentou entrar jogando, todas as vezes. Mas o Brenner é bom cabeceador? Ele tem essa informação, alto, não? Né? Tem que, você vai colocar o Watson na área para cabecear a bola, não vai resolver Felipe nada. Felipe tem que arrumar essa estatística aí para nós, aí, se ele costuma fazer gol de cabeça. Por muitos anos ele costumou não fazer gols, né? Então vai ser um pouco difícil analisar especificamente de quem ele faz. O conjunto estatístico dele é limitado, né? E talvez, assim, ele passou as últimas duas temporadas, eu acho, que foi no futebol peruano, onde as pessoas também não são conhecidas por serem muito altas, né? Então, talvez lá tenha ajudado alguma coisa. Vai lembrar que em Israel até o Mateuzinho fez gol de cabeça, né? Então... Mas aqui também fez gol de cabeça. Acontece cada vez que o Cometa rala e passa. Faz parte. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Olavo. Olavo, nós vamos encontrar lá na Star, lá no show da Lauana Prado, viu, Olavo? Mandar um abraço aí, fiquei te devendo no último programa. Sei que você também não nos ouve. Mas é um motivo para eu te cobrar, para você ouvir a gente aqui, viu? Grande abraço aí. O Adolfo Parinhas, nosso parceiro, está aqui, ó. Salve, Decadentes. Pelo menos corrigimos o rumo no segundo tempo e tivemos chance de virar. E Benítez jogando o jogo todo com o campo pesado. Isso aí é, como o Thales falou, é relevante. Jesus Ananias, dá o desejo daqueles goleiros que fazem defesas impossíveis e tomam gols por falhas técnicas persistentes. É bem o que o Felipe falou aí, né? Marcos Tavares, a rotação lenta do time me preocupa muito. Esse ritmo de campeonato mineiro precisa ser corrigido. O Cauã insiste em jogar de acordo com o adversário e isso não se justifica com o elenco que temos. Concordo. Esse aqui é do tipo que o Thales gosta. Só porque ele me fez raiva hoje, vou meter um milhão de fake aqui nos comentários para deixar de ser otário. Fã-clube Cauã de Almeida. Opa, na agressão. Boa noite. Nosso professor deu uma aula... Tirando o Juninho e colocando ali no ar. Não nenhuma, não, ué. Abraço, Decadentes. Ué, agressão. Rogério Maia. Ofensas. Ué. Boa noite, pessoal. Ué. Concordo plenamente com o Thales. Esse jogo tínhamos que ganhar por causa do nosso ex-goleiro. Detalhe pequeno, do meio para frente. Alê, o Alisson, Moisés, Benítez, Renato e Adson. Luca Costa perguntando sobre a escalação. O Thales já falou aí. Lourão do América. Diletos, boa noite. Enquanto nosso meio de campo for este, será esta M. Gilmar Pereira, boa noite, Leto. Seria coincidência que nossos gols saíram depois que Jacaré e Juninho saíram? Rodrigo Magalhães, Adson titular. Felipe Marques, boa noite, turma. Temos que cobrar contratações. Não dá para ter de atacante titular Renato Marques, goleiro Dalves, entre outros aí. Temos que qualificar o elenco. Nosso elenco é fraco, não sobe. Edivaldo Sérgio. Jogo passado criticaram o Fabinho porque o Jacaré fez o gol. Esse jogo criticaram o Jacaré porque o Fabinho fez o gol. Tem fundamento isso aí? Enquanto continuar assim, tá bom, né? A gente tá criticando o Juninho hoje, na próxima talvez o Alê faça gol. Importante é ter gol, né? Exatamente. Serjão, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. O time mostrou força para arrancar o empate. Gustavo Lemos lembrou aqui, ó. E o Éder fazendo birrinha para bater a falta? Isso aí foi um momento do jogo, hein? O que vocês acharam? Não só para bater a falta. É você pega o Benítez, que é um excelente cobrador, que já fez gol de falta batendo de longe. Quando o Atlético até, que ele tem aquele chute que a bola vai um pouco alta, ela dá um kick assim na frente do goleiro. Isso num campo molhado, cara, você mata qualquer goleiro. Ainda um goleiro que tá voltando numa fase não tão boa, era ele ali para bater essa falta, mas sem sombra de dúvida. Aí o Éder vai, pede para bater a falta, o Benítez fala que não. Ele implora, aí sai fazendo birrinha, batendo o pé, uma coisa mais ridícula do mundo. Aí o Benítez fica puto, deixa ele bater a falta, e a falta ele não consegue nem chegar no gol. Ainda que não tivesse ninguém para bloquear, e bateu um chute totalmente rasteiro, vai perdendo força ali. e se deixasse ele para fora, se chegasse na linha de fundo, né? Então, assim, se ele ao menos fosse um daqueles cobradores igual do Souza, né, que meteu um balaço no ângulo, até ia. Mas, assim, ó, eu acho que cobrando falta, eu nunca vi ele acertando gol, né? Olha, você nunca viu ele cobrando falta, então não sei exatamente o que ele anda treinando para ele achar que ele é melhor que o Benítez nisso. Não, sem, completamente sem lógica, gente. Pelo amor de Deus, hein? Ali era pro Benítez bater, mas assim, sem sombra de dúvida. Não tinha nem porquê. Será que o Éder treina falta no CT? Nunca ouvi falar nisso. Acho que ele já bateu alguma falta antes na América? Acho que não, né? Geralmente era o Marlon, dali mais ou menos. Ou é o Marlon, ou é o Benítez. De vez em quando, um dos meninos novos, eu já vi o Renato Marques bater. Eu não lembro do Éder bater falta dele, não. Vocês lembram? Acho que não, né? A última vez que ele bateu, ele fez aquele gol contra, né? Foi quase um pênalti. Aí é foda. Carlos Henrique tá falando aqui, concordo com o Tarek na escalação do meio, mas o ataque eu colocaria o Adson. Hernani Barbosa tá falando que quarta vamos ganhar mais uma. Pedro Bastos tá aqui falando aqui, ó. Valeu, Pedro, valeu a moral aí, viu? Mas tem muita gente boa para salvar a gente ainda, viu? João Carlos tá falando que o gol foi do Alê e não do Moisés. Ontem o Emerson Mascarenhas tá falando que ontem mostramos poder de recuperação, o Dalberson precisa melhorar o tempo de bola. O Cubanese falando, calma, Thales, no final vai dar tudo certo. Eu perdi alguma parte aí que não daria certo? Não, pior do que tá, não tem como ficar, não. Então, o errado já deu ano passado, né? Tá certo. Eu acho que foi isso, quando o Thales comentou lá na abertura dele, que ele falou que a gente precisava agir para evitar de ter problemas como ano passado, eu acho que ele deve estar referindo um pouco a isso aí. A questão de paciência com o goleiro, ou insistência em peças no time, essas coisas. Positivo. Bom, vocês acham que o jogo de ontem mostrou algum tipo de evolução no time? Não. O jogo de ontem, tá certo. Já ia falar assim, mostrou que a gente consegue pelo menos empatar quando a gente tá perdendo, porque ano passado a gente se entregava totalmente quando tomava mais de um gol, né? No primeiro gol já se entregava total e no segundo em diante era só morra abaixo. Pois é. Você vê alguma coisa nessa linha, Thales? Algum efeito do treinamento do Cauã aí? Não. Pra mim, o Cauã não tá... Eu não tô vendo evolução no time, não, sabe? Mas é isso aí. Tem que torcer. Tem que torcer porque o time é o nosso tema aí. Grandes mudanças. Eu não vejo num futuro próximo aí o Cauã sendo trocado, não. Aliás, pelo que se conversa, né? Não vejo essa opção, não. Para ser trocado vai ter que demorar muita coisa, mas de fato o time não evolui. Ontem a gente conseguiu empate, mas não, a gente não foram jogadas trabalhadas ou coisas táticas. Foi uma jogada individual do Aço, saiu cortando, driblando pelo meio, achou o Fabinho livre. E o outro foi um escanteio, que não foi nem uma jogada escanteio trabalhada, né? Já que foi um rebote que sobrou no pé do Moisés, que chutou e ainda contou com um desvio meio que na barriga, na mão do Alê lá, pra bola entrar ainda. Ela entraria sem o desvio, mas assim, também não é. Não treinaram que a bola ia ser desviada pra ali. Foi mais circunstancial também. Não foi igual o jogo lá daqui no Independência, né? Que foi uma cobrança no primeiro pau, pro desvio. Você vê que é uma jogada de escanteio trabalhada. Uma jogada circunstancial num rebote no escanteio. Então, assim, sai mais na sorte do que exatamente no trabalho dele, né? Aí eu vou perguntar pro pessoal, tá falando nos comentários aí. Vocês acham que esse elenco sobe ou não sobe? Vamos esquecer o técnico. E com esse elenco, sobe? Sobe. Não por conta do nosso elenco, por conta dos outros elencos que conseguem ser piores do que o nosso. E você, Thales, com esse elenco, sobe? Eu não sou profeta do que vai acontecer, não. Eu não sei, tá muito cedo ainda para se dizer isso. Não, eu falo assim, análise de nomes mesmo, assim, esquecendo um pouco o técnico e tal, que obviamente um técnico pode fazer parar de jogar ou fazer um time jogar. Mas nome por nome, eu acho não, que tem elenco para subir. Eu não sou um estudioso dos outros elencos, então eu não conheço os outros elencos a fundo para saber se são melhores ou piores que o América. Mas, cara, é difícil, porque, por exemplo, a gente ganhou do Novo Horizontino. E no Novo Horizontino tem duas vitórias, né? Ele tem uma derrota pra gente e duas vitórias. E aí, o elenco do Novo Horizontino é melhor que o nosso? É bem difícil esse tipo de análise tão cedo, né? O campeonato tá na terceira rodada. Talvez as pessoas peguem as coisas e levem muito, muito a ferro e fogo. Talvez é isso que acontece. Quando, por exemplo, eu falo que o Dalberson não dá certo, é por uma experiência péssima que a gente teve em 2023 com o goleiro. Então, o que a gente esperava para esse ano? Pelo menos o que eu esperava. O primeiro cara para você trazer era um goleiro de referência. Onde o Dalberson jogou? Quem é o Dalberson? Então, assim, começa. Um bom time começa por um bom goleiro. Nós temos um bom goleiro? Ontem falhou feio. Ontem falhou feio numa terceira rodada. E o reserva dele é outra interrogação, que é o Elias. É outra interrogação. Fez um bom assim, mineiro e tal, mas... A gente fez uma aposta no Cavicchioli, que também era um jogador totalmente desconhecido, que deu certo duas temporadas e deu muito errado uma temporada. A fórmula é essa, a gente sempre apostar em goleiros que não dão certo, que nunca foram ninguém, para que eles deem certo na América e a gente economize dinheiro com isso. Ou a gente faz como quando o Cavicchioli se machucou, né, que teve aquele problema cardíaco, a gente trouxe realmente um goleiro, um goleiro do Palmeiras, um goleiro com histórico de vencedor, e ele segurou a barra numa Libertadores. Ou a gente vai continuar nessa insistência com esses pseudos goleiros. Ano passado foi desse jeito, a memória a gente não pode esquecer tão fácil assim. O Cavicchioli estava uma merda, a gente contratou um goleiro lá do Uruguai, que eu nunca ouvi falar, e aí o outro goleiro lá que tá, não, acho que é no Cuiabá, não sei, que eu também já esqueci o nome, tão inexpressivo que é, Pazinato, tão inexpressivo que é. Então, assim, se a questão de elenco, se hoje, nosso elenco está no nível de... está entre os quatro elencos? A começar pelo goleiro, não. Começar pelo goleiro, não. Então é isso aí que eu penso. Sim. Eu vou um pouco no que você falou mesmo. Eu acho que nós temos aí... O próprio técnico é uma grande aposta. Os dois goleiros, o titular e o reserva são apostas. Então, é complicado. Eu acho, analisando assim, friamente, se você analisar, esse é o elenco que, em teoria, seria suficiente para jogar a Série A. Porque que é mais ou menos o mesmo elenco do ano passado, né? Mas que, no final, caiu com a pior campanha. Ou seja, é complicado, cara. Não sei, eu acho um elenco forte. Eu acho que um elenco tem tudo para subir. Mas... não sei, o negócio é assustador, cara. E esse ano a gente precisa subir, gente. Eu sempre falo isso aqui no programa. A gente tem que subir de qualquer jeito, porque senão complica demais nossa vida. O pessoal perguntou, nós temos dois preparadores de goleiro hoje, que é o Eduardo Melgarejo e o Everton Coelho. Não tenho referências para dar sobre os dois, não, tá? Mas é o que está no site do América hoje. Como nosso preparador de goleiros. Eu acho que também era preparador de goleiros do Flamengo. É. Eu acho que o auxiliar do Cauã que ele trouxe também era um negócio de goleiro no Flamengo. Entendi. Não sei. Não, você sabe se é o Eduardo ou se é o Everton? Qual desses dois que é? Não, é o auxiliar técnico. Ah, tá. O auxiliar técnico. O Leonardo. Isso, esse cara aí. Ah, tá. Beleza. Eu acho que, como o Tavis comentou, nós estamos muito no começo do campeonato e tal. Eu ainda não cravo que a gente tem que correr para contratar. Mas são coisas que a gente tem, né, gente? Eu não consigo entender como é que a nossa zaga é Éder e Ricardo Silva. Quando claramente todo mundo que você conversa fala que é Júlio e Ricardo Silva. Eu acho que não tem ninguém que prefere o Éder. Quando você vai conversar lá na Independência, ali na Pitangui, ninguém tem preferência, entre os três, ninguém tem preferência no Éder. Eu acho que o Júlio pede passagem demais, gente. Pede passagem demais. Não tem nem lógica. Pede porque, além dele não vir jogando mal, ele joga melhor do que o Éder. Não é que o Éder também passou... Ainda que a maior falha fosse do Ricardo Silva, que não acompanhou o jogador, o Éder também não acompanha o cara que dá o passe. O cara tá entrando no setor dele, ele fica parado, depois que o cara pega a bola e vira, é que ele começa a correr atrás e aí o cara consegue chutar pro meio da área sem pressão nenhuma também. Então foi uma falha ali meio conjunta do sistema defensivo, né? Sim. E não dá pra entender a insistência, porque de fato o Júlio vem jogando bem, o Éder vem mal desde o ano passado e o Cauã insiste. Então é meio que uma incógnita, ou algo sim de liderança, né? Não dá pra entender. Talvez ele faça parte ali do culto do camisa 8 e aí tem que ficar. Tá certo. Paulo Braga tá aqui falando: boa noite, pessoal. Vi alguns jogos da B e afirmo, tem muito time ruim e nenhum bicho papão. Eu acho que o grande bicho papão da Série B é o Santos, mas não necessariamente pelo Santos, pelo fator Chapecoense 2020, né? Nós sabemos qual que é, né? Quando as organizações têm interesse que um certo time seja campeão, tudo conspira a favor, né? O Maurício Cândido, resumo na maioria dos jogos. Inclusive, a torcida do Chapecoense falando que a gente foi ajudado pelo árbitro, né? A memória é curta. 2020 carregaram o time pelos juízes e agora falar que a gente está sendo ajudado. Ah, tem. Eu confesso que eu assisti aquele jogo, assim, as imagens também do estádio deles é uma porcaria. Eu até comentei com a Elô, assim, no lance que eles mostraram de replay, assim, do primeiro tempo. Eu falei assim, cara, essa imagem tá muito ruim. Se depender do VAR para alguma coisa hoje, não vai conseguir reverter nada, porque assim, as imagens tudo de longe, nada pegando nada específico, você não conseguia ver as coisas direito, assim, em replay. Dito e feito, antes do gol, você pode ver o replay quantas vezes você quiser. Não dá pra falar que bate na mão, também que não bate. Parece então... que é um estádio até meio escuro, né? Vocês têm essa impressão, assim, quando mostra as imagens? Parece daqueles, tipo São Januário, que é um estádio, assim, mais escuro. Eu tenho essa impressão sempre que mostro o estádio da Chapecoense. Não sei se é. Ao vivo, às vezes, é diferente, né? É só impressão mesmo. Deixa eu continuar aqui em alguns comentários. O Maurício está falando que resumo na maioria dos jogos do América é 50% puto por jogar mal e 50% puto por perder a vitória. Repete-se em todo jogo. Roberto Nassif está perguntando aqui, Adson com o contrato acabando, procede isso? Não, Roberto, na verdade ele renovou até. A última renovação dele foi ano passado, ele renovou até fim de 2025. A conversa que eu ouvi é que ele queria ser emprestado, só que tem uma. Ou negociado, só que tem uma prática do América de sempre que pinta esse tipo de negociação de prorrogar o contrato do atleta. E parece que está essa confusão aí de assina, não assina. Então, por isso que tem esse papo de contrato. Mas. No contrato dele até fim de 2025. Tadeu Cota, nada é tão ruim que não possa piorar. A Mauri Lopes mandou pra gente um superchat. Valeu demais, Amaury. Salve, salve, Decadentes. Especial Rolon. Juninho Azevedo e Jacaré Banco. Cauã não é técnico pro América. A Lê surpreendeu mostrando que não é cabeça de área. Por isso, fora Cauã. Alexandre Marques dando boa noite. Matheus Duarte tá aqui falando que algumas escolhas me fazem crer que a intenção foi economizar e apostar. E o Cláudio Gomes tá aqui. Boa noite, meus caros. O erro está na zaga. Júlio deve ser titular. Entendo a falha do goleiro. Ainda acredito nele. Mas temos que ter consistência e garra. Gustavo Rodrigues está falando que temos um bom elenco, mas o técnico precisa escalar melhor e deixar de insistir em nomes que não estão dando certo desde o ano passado. O Nuno Réu está aqui falando parabéns pela contribuição à exposição, Jair. Sensacional a estratégia. Parabenizar a ação do Onda Verde ontem. Ônibus do time, comida sobrando e suco de abacate liberado. Pessoal, eu acho que talvez pela primeira vez nós vamos fazer uma matériazinha aqui no Decadentes. Eu fiz uma gravação ontem. Para quem acompanhou as redes sociais do América, aí, o Onda Verde fez uma ação muito legal. Eu já comentei aqui em outros programas que o pessoal lá da MM Aluguel de Carros, que é patrocinadora do América, tem um museu na sede deles em Itaúna. E aí o Onda Verde fez uma ação no qual sorteou alguns torcedores. E a gente foi de ônibus, no ônibus do América, naquele ônibus dos jogadores, até Itaúna. Houve uma ação lá, todo mundo viu o museu e entrevistas, umas coisas assim. E a gente voltou, foi ontem de manhã. Vou colocar aqui para vocês um videozinho que eu fiz lá, tá? Bem, bem amador mesmo, nosso padrão. Maravilhoso aqui, viu? Peraí. Olha aí. Estamos aqui no Museu do MM. Pro canal, Decadentes. Olha algumas camisas aí, ó. Eu sei de 112 camisas aqui pro exposição do museu. Muitas camisas históricas, todas de jogo. Ou algumas que ou não são de jogo, mas são de histórias interessantes. Ó, essa aqui, por exemplo, inauguração da Independência. Oh. Essa é uma da Finta, manga comprida, com o botãozinho na gola, difícil de achar. Ó, camisa de jogo do Pedrinho. Olha aí que coisa mais linda, ó. Algumas camisas, Malharia Petrópolis. Olha lá, ó. Pra vocês chegarem à conclusão que eu não sou hater do Juninho, olha lá, camisa autografada por ele. Olha lá em cima a camisa da Chapecoense, ó, daquela última rodada de 2016, que todos os times jogaram com um pedaço do hino e com o patch da Chapecoense, o jogo aqui do jogo seguinte à morte do Fernando Brant. Então são camisas, né? Camisa do Juca Show. Olha que coisa mais linda, gente. Ver isso aqui exposto tá sendo muito emocionante pra mim, viu? São camisas que ficam lá em casa, que são da minha coleção pessoal. Então, vê-las assim, todo mundo gostar e se emocionar é importante, viu? Tô muito feliz com isso. Olha aí. Adidas. Jogo 100 do Messias. Fábio Júnior. Muita gente boa representada. Ó, camisas aí. Outra da Adidas também. Essa aqui foi engraçada. Nem o Zé Flávio, que era o dono da Clidec, lembrava dessa camisa. Eu também só acreditei depois que eu vi, ó. Depois que eu vi fotos de treino com essa camisa. Aí, ó. Algumas camisas. Essa camisa, eu acho ela linda, essa camisa aqui, essa verde e branca aqui. Eu acho ela tão bonita. Essa aqui é uma camisa do título de 2017. Ó, essa aqui é o último jogo do Dudu Pitbull. Ele autografou pra vir aqui pro museu. Esse aqui também foi, o dia que ele autografou, fiquei bastante emocionado, porque é um ídolo que particularmente eu tenho. É, camisas de treino da Poker. Ó. Vou passar algumas aqui, as autografadas. Aí, ó. Essa camisa branca, pra mim, eu gosto bastante dela, porque eu acho que é um tipo de camisa branca do América que pode ser feita. Ela é mais criativa, né? Com essas linhas e tal. Acho que é bem legal. Menino Corneta tá ali dando a sua entrevista. Corneta, pra quem não sabe, é um dos fundadores do Decadentes. Aqui, ó, ele fez a sessão goleiros. Então aqui nós temos Milagres, Gilberto, o Matheus, Neneca. Essa aqui é do Jailson, Milagre de Assunção, olha lá o pet da Libertadores nela. Então, muito emocionante. E aqui, ó. Olha aí que linda também, ó. Ó. Esse aqui, gente, pra quem não sabe, a MM fez uma coisa bem legal, olha, na camisa do autismo, ele fez um patrocínio. Olha que linda que ficou. E do lado a gente tem aqui o livro de ouro. O livro de ouro, para quem não sabe, quando um presidente da América precisava de apoio de um torcedor ou de um conselheiro, as pessoas ajudavam só pelo direito de colocar o nome no livro de ouro. Então ali tem nomes famosos, gente de primeiríssima linha, né? Olha esse moletom da Pênalti, que linda. Muito linda mesmo, ó. Camisa da Série C. Aqui, ó. Os três títulos, né? Série... toda autografada, Série B 2097, Série C 2009, Série B 2017. Francisco, manda um beijo pro pessoal do Decadentes. Decadentes? Manda um beijo pro pessoal do Decadentes. Olha aqui. Cês... Onde ele manda? Vocês viram que ele entendeu bem o espírito do que é o Decadentes, né? Essas faixas foram usadas naquela clássica foto de 97, do título. Essas aqui são as figurinhas da Ping Pong. Eu mandei pra cá uma reprodução, porque elas são maiores, né? Mais fáceis de ver. Camisa da Argentino Júnior, também da inauguração da Independência. Muito legal, ó. Os coelhinhos, o cavalinho do América, os copos da Barra. Gente, ficou lindo, tá? Se vocês puderem, parece que vai ficar aqui ainda o mês de maio todo ainda, tá? Em homenagem à América. Venham aqui tá o presidente Afonso Celso Raso com o Olímpio Naves, né? Ó, camisa 300 do Juninho. Tá muito bonito, viu? Parabéns, eu acho que vai ser... Que quem puder vir vai gostar, viu? Ó, a turma tá aqui se divertindo aqui. Valeu, moçada. Abraço todo mundo aí. Você tá mudo, Jair. Normal, né? Realmente foi uma ação bem legal aí. Agradecer a todo mundo aí. Agradecer lá o pessoal da MM que recebeu a gente. Pô, foi bem legal mesmo, viu? Parabéns aí pela ação. Tomara que outras aconteçam. Duarte, lá no grupo, ele falou que é meio estranho ir na MM e não voltar ninguém com chocolate, né? mas se você reparar, tem uma hora que o Nuno chega... tá a voz do Nuno assim na transição. Ó, Jairão, liberou. Liberou um cooler de cerveja que tinha lá e estava entusiasmado. O Júlio César está perguntando, o Saulo também, é lá em Itaúna, pessoal, na sede da MM Aluguel de Carros, tá? Que o museu fica aberto em horário comercial, até onde eu sei, e deve ficar aí durante esse mês. É, eu não falei no vídeo, mas quem organizou essa exposição aí foi o Cornetinho, o Cláudio Salve, tá, como eu falei, que é um dos fundadores aqui do Decadentes. Abraço para ele aí, viu? É, muito bem. Vamos para a Bala e Colatina? Bora? Bora. Vocês viram que o menino Thales ficou emburrado depois que nós brigamos? Não, tô de boa aqui. Tá empurradinho, bora. Tá empurradinho. Bora pro Bala e Colatina? Antes disso, tio tá dando aqui um salve Decadente. Segui seu comentário da semana passada e já iniciei dieta. Recomendo mesmo. Abraços. Love, Thales. Valéria de Latela. A camisa verde, limão e com preto era linda. Era mesmo, com certeza. É, muito bem, vamos começar então pelo Bala de ontem. Votação pelo nosso Twitter, Bala da Galera, eleito aí, ó. Adson com 50%, seguido de Benítez com 31,4%, Alê com 15,1% e Moisés com 3,5%. Menino Rolon, seu voto. Eu vou manter o voto no Benítez, ele consegue equilibrar ali o meio campo, mas como eu já tinha antecipado, com menção honrosa para rouparia. Vai ter bastante trabalho para limpar aquelas roupas brancas. Thales, você está mudo. Eu vou de Benítez também. Boa. Felipe? Eu vou de Adson, por ter contribuído para o empate mais diretamente. E para ver se dá um brilho naquela careca lá do Cauã e ele muda de ideia contra o Jacaré. É, eu vou de Benítez, cara. É sempre um prazer ver o cara jogando bola com o nosso time e fazendo um primeiro jogo 90 minutos, tá merecido. No último ele saiu no finalzinho, mas nesse ele completou e, como foi dito aí, num jogo muito pesado, né? É, vamos então para o Colatina. Votação do pior em campo. Ganhou. Essa disputa foi boa, hein? Peraí. Você colocou. Eu falo que errado. Essa Daniel disputa. Boy, não, eu cliquei errado aqui. Mateuzinho. É. Ganhou Dalberson com 50%, seguido de Juninho com 27,5%, Cauã com 15% e Éder com 7,5%. Rolon. Ah, eu vou no Cauã porque não tem como manter a defesa sofrendo igual eles estão ali, não. Estão perdendo todas na corrida. Thales. Dalberson. Felipe. Talberson, começou a rosa ao Cauã, porque essa insistência nele com vários nomes no time não tá dando para entender, principalmente Jacaré, Juninho e Éder. Mas acabou que ainda com as cagadas do Cauã, o time poderia ter ganho, não fosse a falha grotesca do Talberson no segundo gol. É, eu também vou de Talberson, porque uma falha daquela não tem como ser não, gente. Brincadeira. Baixaria, eu perdi uma bola daquela... É, eu não entendi se ele tentou espanar a bola, o que ele tentou fazer. Porque... Ele foi para socar, o que é pior, porque aí ele conseguiu socar para o chão, que é a única coisa que ele pode fazer. É. O chão e pro meio da pequena área, né? Onde estava todo mundo. É, que então, coisa assim, doida. E se ele fosse baixo, por exemplo, se é o. Não que justifique, mas se é o Elias, que tem 1,86m, que é um goleiro relativamente mais baixo. Talvez ali quando alguém estiver subindo com ele, mas estava o Dalberson sozinho. A pessoa que estava com ele estava meio que no chão. Tanto que a bola pega nas costas dele e sobe pro zagueiro. Então, assim, ele não estava tão pressionado e era um soco relativamente fácil, né? Ele conseguiu meio que errar a bola e socar para baixo. É. Vocês tentariam o Elias no próximo jogo já? Eu não. Não, porque você queima o cara muito fácil, né? É, exatamente. E aí você coloca uma pressão muito grande até no que entra. Porque se, assim, se a cada falha você for trocar o seu goleiro, tipo, o cara que vai entrar e fala assim, pô, não vale. A única chance seria se o Elias estiver voando nos treinos, mostrando que tá muito melhor, e você tem que ficar falando... Ih, caiu. Caiu a internet do boteco. Foi falar mal dos goleiros lá, cortaram a internet dele. o boteco, ele tá roubando a Wi-Fi lá, reiniciou o roteador. Mas se você trocar o goleiro nesse momento, a gente está começando a engrenar e tudo mais, você dá uma desmotivada. Eu acho que pode ser mais negativo do que positivo nesse momento. É, eu acho que... cara falha, bicho, acontece. Não pode falhar o ano inteiro, como foi o caso do Cavicchioli. Cavicchioli, dos 3 gols que ele tomava todo jogo, um era sempre uma falha. Então, enfim. E não era, né, falha pequena, né? Era sempre não. Pelas pernas, ele colocava pra dentro. Sempre uma coisa ridícula, né? Era sempre alguma coisa ridícula. Então, não tinha jeito, não tinha defesa, né? Literalmente, nesse caso, né? Mas eu fico pensando também, igual a gente viajou com Dalberson, Elias e Jory, o que que nós vamos fazer com esse tanto de goleiro? Tem o Natan, tem o Carlão, tem o Cássio, não vai emprestar? Vai ficar todo mundo lá no CT participando de... Não, tem que emprestar, não tem jeito. Porque senão, como é que faz? Que aí agora só vai emprestar em julho, os caras vão ficar aí treinando e dar aquela desmotivada. É, o Cássio mesmo, a chance dele jogar é praticamente zero, né? E ele é o que mais tem chance entre essa turma da base aí. Então, você imagina. Tem que emprestar, cara, não tem jeito. Porque até para ver de qual é, né? E aí você não tem mais campeonato regional, que seria a hora que os outros times pegariam um goleiro para emprestar. É. Meio que fechou a janela já mesmo, os caras vão ficar aí o resto do ano. É, com certeza, não tem muita escapatória, não. O Felipe está tentando entrar aqui, mas tá sem dispositivos. Menino Thales, tem dispositivos especializados? Temos sim. Peraí. Cadê? Esportes especializados com Lucas. Bom, pessoal, o futebol de salão tá parado, começa o campeonato mais para frente, toda a tabela tá lá nas redes sociais do futsal. Amanhã a gente tem um jogo das meninas no Independência, com ingresso bem baratinho, sócio do América vai entrar de graça e tudo mais. Mas antes desse jogo, a gente empatou com o Red Bull por 1-1. Empatamos fora de casa, um bom resultado. E a gente está agora em quinto na tabela. Deixa eu confirmar aqui só um minutinho, por favor. Não, a gente está em sexto na tabela. Quinto para sexto. A gente está em sexto na tabela com 14 pontos. Mas a gente tem um jogo a menos que o Red Bull, que já tem 9. Então, assim, o líder, que é o Corinthians, que não surpreende ninguém, que tem aí o melhor time feminino há anos, está com 22. Então, nossa campanha na Série B, na Série A do feminino, está muito legal. Só para dar um panorama, nós estamos à frente dos nossos dois rivais aqui da capital. Nós estamos à frente tanto de Cruzeiro como de Atlético. E para a turma que é extremamente pessimista, para alguns, com 13 pontos, escapa do rebaixamento. Então, a gente já teria escapado, mas para alguns a gente escapa com 15 pontos. Então, amanhã uma vitória, além de óbvio, né? Os 3 pontos ainda nos leva a ter uma Série A em 2025, que é muito legal, e almejar coisas maiores, tá? O outro especializado nosso é o nosso Sub-20. Nós também estamos disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Esse aí já está mais preocupante. Esse aí nós empatamos em 1-1 com o Corinthians. E aí já na tabela, esse aí a gente já está um pouquinho mais para baixo. A gente está em 10, um pouquinho mais para baixo, não. A gente está bem mais para baixo, a gente está em 14º. Com apenas 5 pontos, é uma vitória e 2 empates. E só para contextualizar, o líder tem 15 pontos. Então tem 10 pontos à nossa frente. Nós não estamos ainda na zona de baixamento, mas nós estamos muito longe, por exemplo, de uma vaga na Libertadores, que é o 8º. Muito longe também, eu exagerei um pouquinho, né? Mas tem muito time na nossa frente aí, entre o 8º e o 14º. Então, esporte especializado, esses dois temas aí. Aí o jogo amanhã às 9 horas, quem puder ir lá conferir. Está no mudo. O Lucas Pouso está pedindo para fazer aquele pedido tradicional para você sobre o vôlei. Não. Vôlei acho que acabou mesmo. Quer dizer, então pelo que eu escutei, estão até pensando em fazer uma parceria, mas com outro time e tal. Mas, enfim, vamos que vamos. Foi campeão do Sub-15 também, de uma competição aí. O Luiz Ferreira, de Sete Lagoas, está dando boa noite. Adir Baldelin está dando good evening from Boston. Valeu, Adir, show de bola. Então, nós temos amanhã, lá no Independência, as meninas jogando contra o Flamengo às 21 horas, e temos o América jogando contra o América masculino, jogando contra o Vila Nova, também às 21 horas, mas na quarta-feira. Esse jogo era para ser às 19, a CBF mudou e jogou o jogo para as 21, né? Não é exatamente o melhor horário possível para uma quarta-feira, não, mas grade TV com toda certeza, né? Acho que a ideia é sempre muito essa, né? Lucas Poço falando que quarta-feira tem foto. Já voltou das suas viagens aí, né, Lucas? Maravilha. Tá falando, Otário, você tá falando pra você ir arrumadinho. Vai ter que nascer de novo, né? Ó, não escolhemos mais o cara, não, porque ele já tá nervoso. Hoje esse programa foi uma esculhambação geral. Foi Thales me esculhambando, eu esculhambando o Thales. Foi esculhambação geral. Não, tô bem tranquilo, mas eu vou sim, Lucas. Eu vou tentar ir arrumadinho. Vou de laranja, tá bom? Laranja e bermuda vermelha. É, talvez seja esse o traje. Então é isso, moçada. Terça-feira tem resenha do Coelho, não a quarta, porque quarta tem jogo. Resenha do Coelho aqui no mesmo canal Decadentes, terça-feira, às 20 horas, às 20h30, na verdade. E boa semana a todos, muito obrigado, valeu, Rolon. Menino Felipe Deleucas caiu mesmo, o Boteco... Só um negócio já. Não conseguiu reiniciar o roteador. O Tiagão me mandou mensagem aqui, ele tem um relacionamento mais duradouro com o Léo Xered. Falou que ele nunca foi preparador de goleiro, não. Que ele sempre foi assistente técnico. Fez a correção aí. Maravilha. Então é isso, moçada. Boa semana para todos. Grande abraço. Até mais. Nos vemos lá quarta-feira. Valeu.